Há mais de um mês que a minha sogra estava doente, com prisão de ventre, com prisão de ventre. Há mais de um mês que a minha sogra estava doente, com prisão de ventre, com prisão de ventre. E lá em casa era uma tal de opinião, toma cachofra com limão, lavagem de glicerina. Não tinha jeito, pois a velha se exprimia, mas ela não conseguia, era a maior gozação. Até que um dia alguém me disse assim: eu conheço um capim e a velha vai melhorar. Eu fiz o chá, dei pra velha, ela tomou, foi tomar. Ha! E não podia mais parar. Pois deram um tal de capim gordura pra velha que ela se... ai! Toda. Pois deram um tal de capim gordura pra velha que ela se... ai! Toda. Até que um dia alguém me disse assim: eu conheço um capim e a velha vai melhorar. Eu fiz o chá, dei pra velha, ela tomou, foi tomar. E ela não queria mais parar. Mas deram um tal de capim gordura pra velha que ela se ai, toda. Pois deram um tal de capim gordura pra velha que ela se toda, toda. Pois deram um tal de capim gordura pra velha que ela... Olha aí, rapaziada, vocês que têm sogra, está com prisão de ventre, dá um capim gordura pra ela, hein?